Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, faltam apenas 20 dias para você deixar do jeito que tá ou mudar o Brasil. Vamos tirar de cena, pelo amor de Deus. Não importa quem você vai apoiar. Não importa o partido que você vai votar. Importa que você vote em candidatos ficha limpa. Ficha suja não, pelo amor de Deus. Vamos votar em ficha limpa, viu? Daqui 20 dias você vai decidir os próximos 4 anos do seu estado e do seu país. A discoteca do Cleitão apresenta Cláudio José e Mariano. A Faculdade da Música apresenta um dos maiores compositores e cantores do Brasil, Edelson Moura, a frase irretocável da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, traz o Salmo número 5. E hoje nós temos uma curiosidade. O professor Júlio César Rezende garimpou e mandou para mim alguns comerciais de rádio feitos há 30, 40, 50 anos atrás. E nós vamos começar hoje com o comercial das Casas Pernambucanas. A dica de hoje, meu amigo, você que está na minha faixa de idade, já passou dos 60, a dica de hoje é o sexo na terceira idade. O trem não acaba não, mas muda. Você lembra desta? Vou recordar uma canção gravada em 1973 por Antônio Marcos. A Sugestão do Beijar. É o disco novo de regravações de César Menotti e Fabiano. Eu começo trazendo aí o sucesso novo de Chitãozinho e Xororó. Hipótese. Eu sei que você está sofrendo e eu compreendo sua dor. Me deixe sofrer o que sofre e viver a hipótese desse amor. Chega devastando tudo pra te machucar, e mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa viver. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol pra te aquecer. Te machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, vou ser o sol. Me deixa viver. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor, Chitão e Chororó, hipótese para o Júnior Soares de Dom Basílio, na Bahia. Ele manda um abraço para o Ed Carlos, a turma boa lá da Tropicaliente FM, que transmite o nosso programa todas as noites. O Júnior disse que nós estamos fazendo o maior sucesso por lá. Ô Júnior, a artista é igual soldado de polícia, só vai quando é chamado. O dia que me convidarem para fazer um show aí, o ano que vem, porque esse ano eu não vou mexer com isso não, 2015, eu já estou abrindo a agenda para 2015, 2014 eu não vou cantar mais não, só o ano que vem, é só ligar para mim, liga na RBM, o telefone é o 61998136601, que eu estou à disposição do Brasil inteiro, viu? Principalmente da Bahia, que eu gosto tanto. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo para Kátia Vasconcelos de Brasília, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Kátia, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda. Essa figura que vai cantar agora, ele foi de tudo, ele foi um grande produtor de cinema, foi cantor, foi comediante, foi ator de cinema, né? E ele, na época... Foram muitos anos em que ele foi o rei das bilheterias do Brasil. E era engraçado que ele mandava alguém, às vezes até ele mesmo, com a maquininha de contar as pessoas que entravam no cinema, que dizem que ele era seguro, que era danado. Pão duro demais, né? Eu vou trazer aí o Mazzaropi, A Dor da Saudade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudade de alguém? A dor da saudade

coração. Tá fazendo falta pro meu coração jeito de amar, mexe com a minha imaginação. Pedro Paulo e Matheus, seu jeito para Rizalva Rodrigues, de Palmas, no estado do Tocantins, ouvinte do nosso programa na Criativa FM, lá do meu amigo Gil Modesto, todo dia de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, Palmas acorda comigo. E a Rizalva chega para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. Rizalva, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Eles gravaram agora um disco só com regravações de grandes sucessos recentes da música sertaneja. A sugestão do Bejá. César Menotti e Fabiano, Me Mata de Uma Vez. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando de mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço, porém não me torture, por favor, eu não mereço. Me mata de uma vez, rasgue o meu peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz para de novo não ver o lugar que era meu, outro homem com você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto te ver com outro amante. Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. Uma vez, rasgue o meu peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz para de novo não ver o lugar que era meu, outro homem com você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto te ver com outro amante. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou César Menotti e Fabiano, recriando um sucesso do trio Parada Dura, Me Mata de Uma Vez. Agora, o Flávio Bejar não divulga só as grandes estrelas, não. Se você estiver começando, precisar de um trabalho de divulgação em Minas Gerais, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Antônio Marcos, Gino e Geno e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Os dias vão passando, a gente vai vivendo, o tempo passa, a gente cresce, vai perdendo as pessoas mais velhas, mais queridas, vão nascendo os filhos, os netos, e tudo isso é ponteado, é feito uma trilha sonora da vida da gente com as músicas importantes que nós ouvimos, né? E hoje eu vou trazer uma canção gravada em 1973, portanto, há 41 anos atrás, né, que com certeza ela teve muitas regravações. E com certeza ela fez parte da trilha sonora da vida de muita gente. Você lembra desta? Antônio Marcos, Como Vai Você? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida.

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do meu programa de hoje é para meus colegas, a turma que já passou dos 60. Ó, eu vou te dar 14 dicas importantes para você fazer sexo se você está na terceira idade. Presta atenção. A primeira delas, não tire seus óculos. Fique com os óculos, viu? É importante, né? A segunda dica, certifique-se que a sua parceira realmente está na cama. Vê se ela está lá. 3. Ajuste o despertador para tocar de 5 em 5 minutos para você não correr o risco de dormir durante a performance, viu? 4. Acerte a iluminação. Apague todas as luzes. 5. Deixe o celular programado para o número da emergência médica. Se você exagerar, quem sabe o coração não aguenta, né? 6. Escreva na sua mão o nome da pessoa com a qual você está na cama, para não acontecer de você trocar ou de não lembrar. E você dá uma olhadinha assim, nem vê o número lá. 7. Fixe bem a sua dentadura para que ela não salte fora se você tossir ou se fizer um esforço maior. 8. Essa aqui é importante, viu? Tenha Dorflex à mão, pois no caso de você dar conta de fazer o trem tudo, pode ser que você vá precisar de Dorflex, viu? 9. Não faça muito barulho. Nem todos os vizinhos são surdos como você. 10. Se for usar camisinha, avise antes para o seu pingolim que não é touca. Não é touca para dormir, não, senão ele pode confundir e cair no sono. 11. Não esqueça de levar o travesseiro para colocar debaixo dos joelhos para não forçar a artrose. 12. Não tome nenhum tipo de laxante nos dias anteriores, pois você pode tossir e o trem desandar, né? 13. Não coma chucrute, ovos em conserva, laranja, etc., abacate, porque senão você pode desandar numa flatulência incontrolável e começar a soltar pum. E para finalizar, a 14ª dica para as pessoas da terceira idade fazer sexo, não se esqueça de tirar a parte de baixo do pijama. Agora, não tira a camiseta não, para você não pegar a gripe. Parece brincadeira, mas isso é uma verdade, né? Sucesso novo de Cristiano Araújo, Sofrência. Deixa o coração saber que eu te amo, que eu te amo. Larga tudo e vem que eu posso ser melhor. Oh, sabe, cachorro sem dono, correndo na rua, sem endereço eu. Então me encontro na tua ausência, e assim não dá pra viver. Oh, oh. Eu só quero que você me tire dessa sofrência. Hoje eu só quero que você me tire dessa sofrência. Que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão. Que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão. Deixa o coração saber que eu te amo, que eu te amo. Larga tudo e vem que eu posso ser melhor. Oh, sabe, cachorro sem dono, correndo na rua, sem endereço eu. Enquanto eu me encontro na tua ausência, e assim não dá pra viver. Oh, oh, oh. Eu só quero que você me tire dessa sofrência. Hoje eu só quero que você me tire dessa sofrência. Que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão.

sozinho nesta hora. Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora. É madrugada e meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Tanta gente proclamando que me adora, mas de que valem dois amores, dez ou cem? Em minha raiva mando todo mundo embora. Não me interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para meu quarto solitário vou também. Talvez meu anjo chegue ao romper da aurora e os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa desse ser que te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Mandando um abraço para os meus conterrâneos de Coromandel, a minha amiga Silvânia Oliveira, que é, junto com o Marciano Tolentino, está cuidando da Super 95 FM de Coromandel, me mandou, né, uma mensagem dizendo que a CEMIG prometeu que até o dia 5, 6 de outubro entrega a energia lá na nossa torre. Se isso acontecer, no mês de outubro ainda, nós entraremos definitivamente no ar com a Super 95 FM, a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. A vida é demasiado impaciente. Se demorares a decidir o que fazer com ela, ela decide por ti. A vida é demasiado impaciente. Se demorares a decidir o que fazer com ela decide por ti. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Cláudio José e Mariano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Agora tem dia novo, horário novo. Sexta-feira, 22 horas, com repeteco no domingo, também às 22 horas. Você pode assistir o nosso programa pelas antenas parabólicas, direto no site rbtv.com.br, pela CTBC, canal 714, a GVT 248, TV Vivo 237, Sky 175, Claro TV 133 e no canal 1 da TV Oi. Então você tem muitas opções, além, é claro, das mais de 200 cidades onde a Rede Brasil de Televisão já tem o seu canal direto, né? Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, agora sexta-feira e domingo, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Cláudio José e Mariano. um amor quando se vai. Amor quando se vai, só faz a gente sofrer. Coração no desatino, nunca para de doer. No meio da madrugada, a saudade aumenta mais. É um beco sem saída, solidão é uma ferida e do meu peito não sai. Ai, coração, o que ela fez com a gente? Ela me deixou doente, doente de tanto amor. Só restou eu e você. Tô com medo de morrer e morrer por esse amor. Vai, só faz a gente sofrer. Coração no desatino, nunca para de doer. No meio da madrugada, a saudade aumenta mais. É um beco sem saída, solidão é uma ferida do meu peito não sai. Ai, coração, o que ela fez com a gente? Ela me deixou doente, doente de tanto amor. Ai, coração, só restou eu. Tô com medo de morrer e morrer por esse amor. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Cláudio José e Mariano, Um Amor Quando Se Vai. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6961, 3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre, o grande criador, Edelson Moura, Minha Velha. Os seus cabelos tingidos são marcas dos anos que você viveu. E vejo o seu olhar embaçado, tão triste e cansado, como se falasse o que já sofreu. Sozinha, numa cadeira da sala, já quase sem fala, ninguém vem me ver. Chorando, passo uma parte do tempo igual ao vento. A saudade dos filhos vem me corroer. Toda sua esperança experiência vive adormecida, ninguém quer me ouvir. A todo instante o passado na velha cadeira vem me perseguir. Veja em você uma santa, parece criança falando sozinha. São desabafos que voam, se perdem ao vento igual andorinha. Seus braços já ninaram tanta gente, agora só sentem os tremores da idade. Minha velha, os filhos que lhe esqueceram nunca padeceram, não sabem o que é o rancor da saudade. Eu tenho doces lembranças de quando você embalou minha rede surrada. Velhinha, hoje esperando o seu dia, bem que merecia o carinho de quem lhe deixou desprezada. Há tantas coisas que eu gostaria muito de lhe dizer. Mãe, eu não tenho coragem depois desses anos que lhe fiz sofrer. Sei que você sempre sonha abrindo suas portas pros filhos entrarem, como se fosse um rebanho fazendo seus sonhos se realizarem. A Faculdade da Música apresentou Edelson Moura, Minha Velha. Eu confesso que sempre que eu ouço essa música eu me emociono, né? É uma música que atinge o coração da gente e remete a recordações. Eu fico lembrando da minha mãe, da minha saudosa mãe, a dona Ilma. O Edelson é danado, ele compreendeu. Por isso é que ele faz tanto sucesso. Ele consegue ler a alma humana, ele consegue passar nas suas músicas uma identificação imediata com quem está escutando, né? Eu fico muito emocionado quando escuto essa canção, essa belíssima canção chamada Minha Velha, que eu quero mandar para o meu amigo Simvaldo Neres, lá de Paracatu, nas Minas Gerais. O Simvaldo escuta o nosso programa lá na Boa Vista FM, 96,5, lá passa de madrugada, às 4 horas da manhã, né? E lá na Fazenda Limoeiro de Samambaia, o João Henrique, o Camilo, a Lúcia, mais o Pedro, o Zé Pretinho, o Miozão, aquela turma boa, o Ivan, aquele pessoal bom lá, tá sempre grudadinho, todas as manhãs. O pessoal acorda cedo, né? O João Henrique não sai da cama, não, eu fico me escutando deitado lá, o rádio numa altura. Sucesso novo de Gustavo Lima, Que Mal Te Fiz Eu. Não entendo por que não me fala e viras a cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno de pura espalhar. Quando tem conversa sobre mim, por que tu sentes tanto rancor? Que um homem que te amava e te queria, tu deixaste de ir. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo? O vagabundo, o pobre, coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda? Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Eu te peço por Deus, diga que mal te fizer. Oh!